O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública contra o município de Carmo da Mata, no centro-oeste de Minas, em razão de uso irregular do veículo oficial. Conforme apurado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da cidade, o prefeito e a secretária de Desenvolvimento Social vinham utilizando o carro oficial da prefeitura em atividades particulares. As investigações apontaram que o chefe do executivo dirige o veículo usurpando a função de motorista e dificultando a fiscalização. Também foi constatado que o veículo do município encontra-se sem a identificação necessária. A ação do Ministério Público pede que o município seja condenado a identificar todos os veículos oficiais como de uso exclusivo da Prefeitura com faixa de uso exclusivo em serviço. Também que guarde os carros em garagem de propriedade do ente público e que só use os veículos de serviço nos dias úteis, no horário de 6 da manhã às 8 horas da noite. Fora dos horários autorizados, os veículos devem permanecer nas garagens. Em caso de descumprimento da ordem judicial, o MP pede a aplicação de multa de R$10 mil a ser paga pelo prefeito. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.